já estás cansada. Prepara-te, vamos seguir para o continente americano. Vais ver que te vais divertir. Kirima, já estás cansada. Prepara-te, vamos seguir para o continente americano. Vais ver que te vais divertir. É bacana, com as suas praias e cocos, abacaxi e banana. Tem um imenso Brasil, onde ser fixe é bacana, com as suas praias e cocos, abacaxi e banana. Tantas pirâmides incas, no Peru tanto calor, Argentina e Colômbia, tudo junto ao Equador. Que giro é, tão diferente e tão igual. Estados Unidos, todos jogam beisebol, com seus índios e cowboys, terra do basquetebol. Canadá, Estados Unidos, todos jogam beisebol, com seus índios e cowboys, terra do basquetebol. México, cheio de gatos, comem tortilha e feijão, na cabeça usam um sombrero, mas que grande chapelão.